Olá, você pode me chamar de Coyote se você quiser, mas eu posso ser basicamente o cara que fica falando no seu ouvido altas groselhas antes de você dormir. Ou você pode me encarar como se fosse aquele seu amigo bêbado que te manda um áudio às 2 horas da manhã e aí você para pra conversar com ele porque ele já te acordou mesmo, então fazer o quê? Mas esse é o meu novo podcast, e obviamente, sim, eu sei que vocês vão falar, é muito inspirado pelo baianismo, porque eu tô há muito tempo postergando essa ideia de fazer ou um vlog ou um podcast mesmo solo, porque há mais ou menos uns 2 anos eu perguntei num grupo de podcasters, o que vocês acham da ideia de um podcast solo, onde eu conto sobre minha vida e etc e tal, e eles falaram, pô, cara. Cria um vlog no YouTube, porque podcast não é isso, entendeu? Podcast é a nossa mídia, é desse jeito e você não pode fazer isso. E aí, meio que eu considero a opinião das pessoas porque eu sou idiota, então eu não toquei em frente. E aí, vendo agora que o Bayer começou dele e que era mais ou menos a ideia que eu tinha tido um tempo atrás, mas tanto faz, eu talvez nunca colocasse ela em execução, porque eu quase nunca coloco 90% das minhas ideias em execução. Eu falei, eu posso tentar. E hoje, depois de, sei lá, uma das maiores frustrações do mês, né? Porque da vida não, não é para tanto, mas hoje eu tinha uma prova e eu estudei muito para ela, tipo, estudei mesmo, eu me dediquei, como me dediquei para poucas provas, e eu tenho certeza absoluta que eu fui péssimo nela, tipo assim, terrível. E isso me deixou meio mal, sabe, meio cansado, meio para baixo. E aí eu lembrei da ideia do podcast, que seria mais um desabafo, meio que um diário online. Veja só, estamos no futuro, na rede mundial de computadores. Ah, meu áudio tá oscilando porque eu tô rodando com a cadeira em volta do microfone. Então foi mal pra você que tem toque com áudio, tipo eu. É basicamente isso. Sejam bem-vindos ao meu novo podcast. Assinem o feed, provavelmente tem no iTunes e não sei se vai ter um site pra hospedar isso. Com certeza não vai ter edição. Vai puro assim mesmo. Provavelmente vou remover um ruído, não sei. Mas é isso. Assinem o feed. Se quiser, me segue nas redes sociais. Se não quiser, não segue também, sabe? É isso. Tchau.